agora entendo o porquê de tudo isso, dessa porra, dessa merda de patriotismo. Pátria amada, idolatrada e não por mim. Assina embaixo, me identifico, manda ver velhinho. Eu aqui sendo refém do sistema total, sou obrigado a ter no peito orgulho nacional. Eu sei de qual que é a sua política, filho da puta. Estão desviando da saúde pública. Se não tem grana, dinheiro, um plano adequado, pai tem que ir na ambulância vendo seu filho entubado. Com duas noites sem dormir, ele já sente insônia. Mas tem 270 quilômetros de Catalão a Goiânia. É desse jeito que eles querem o meu orgulho. Vendo o filho transferido pro hospital do Hugo, hospital de urgências geral de Goiânia. Mas de todo estado vejo chegar várias ambulâncias. Enquanto muitos cantam que os outros querem escutar, eu vou usar meu direito de me expressar. Assim não vou tropeçar no meu próprio ego. Aqui é rap GL, é rap protesto. É um manifesto de um terrorista verbal que tá cansado dessa alienação global, que adotou Stalin como seu nome de guerra. Então se ligue no veneno da letra. Sobreviventes na ceia, na terra dos selvagens. Nesse vale, choro e sangue, concreto pincha a paisagem. Um descaso atuou, formou vários Bin Laden. GL, geração leal. Aqui é só protesto, não é comercial. GL, geração leal. Sou nervoso de atitude, etc e tal. Em busca de UTI, minha irmã morreu no caminho. Então político, se isso não é o motivo pra me te pôr na mira e te dar um tiro. E assim ser munição na boca dos críticos. O maluco fez justiça com as próprias mãos. Aqui é som de extremista, é som de ladrão, droga do cão, que poluiu a minha mente e ajudou a escrever meus antecedentes. Pelo meu passado eu fui crucificado, porque eu passei na hora e no lugar errado. Advogado é um bicho safado, eu quero ver o meu esquartejado. Chegar de ser mais um refém do sistema, eu vou expandir minha influência. No país da injustiça a música é prostituída. Agora querem que eu cante alegria. Vou descarregar todo o ódio do coração. Só assim vou me ver livre dessa maldição, que foi herdada há muito tempo pelos meus ancestrais. Mesmo sem exumação dos seus restos mortais, queria paz, mas o inimigo não dá trégua. Paz é com Jesus, eu sou debaixo da terra. A morte é um mistério, é um grande enigma. Será que depois que morre a alma fica viva? É, irmão, aí é difícil saber, porque quem morreu nunca voltou pra dizer. No outro dia um crente tentou me converter. Se liga, crente, no que eu tenho pra dizer. Prefiro ser assim do que ter uma conduta falsa. Dinheiro, comércio, negociata. Só porque você frequenta a igreja, você acha que garantiu sua vida eterna? Cada um de nós que morre nasce dois que vem das margens. Sobreviventes na ceia, na terra dos selvagens. Nesse vale, choro e sangue, concreto pincha a paisagem. Um descaso atuou, formou vários Bin Laden. GL, geração leal. Aqui é só protesto, não é comercial. GL, geração leal. Sou nervoso de atitude, etc e tal. Poesia urbana, voz da rua, rap GL, JB, mano Black e mano Félix, Félix. Na linha de frente que vem do fronte, mais contente que as balas da Holy Point.